No último episódio de Dragon Ball Z. Depois do crash dos videogames e da perda dos consumidores para os computadores pessoais, o Master System e o Nintendo ressuscitaram o mercado de videogames. Porém, Freeza, aquele maldito, máquinas de fliperama de 16 bits na metade final dos anos 80 começaram a fazer os consoles parecerem defasados. Não, Kuririn morreu! Diante da larga desvantagem mercadológica em que se viu diante da Nintendo, a SEGA viu uma oportunidade de se renovar com um console de 16 bits baseado no System 16, a placa de arcades muito popular, sobre a qual rodavam Golden Axe, Altered Beast e Shinobi. O Mega Drive foi lançado em 88 no Japão. Embora o console fosse muito superior aos antecessores, ele mexeu menos com o mercado do que o também recém-lançado PC Engine da Mac. Mas foi apenas com o lançamento americano em 89 que o console, agora rebatizado Genesis, entrou em ascensão definitiva. Em meados de 90, ele já havia vendido 1 milhão de cópias, mas não havia um clear application. Os consumidores já notavam muita repetição nos jogos disponíveis. Foi quando a Nintendo resolveu entrar na nova geração. Eu gosto de jogos. Episódio 50, parte 2. Já viram o tamanho do coiso de um cavalo? A Mônica Matos aguentou. Cara, eu lembro não. Uma vez quando eu era moleque, baixei o vídeo de uma gorda sendo fudida por um pônei. Que puta que pariu. Cara, caralho, eu conheço esse vídeo. Caralho, tô vendo esse comentário, entendeu? Se conhece, fica quieto. Que puta que eu pariu. Não, mas eu gostei do. É porque vocês não viram ela dando pro pônei. Que bota que é o primeiro. Ilapso! Então foi aí que a primeira grande guerra dos consoles começou, não é verdade? É verdade. Então tá, valeu, abraço! Você quer que faça o Essa foi a segunda parte do podcast, galera. Muito valeu, obrigado abraço. Por ter ficado. Sobe o som, né? Gente. A Nintendo viu que estava na hora de lançar o videogame dela, o Super Famicom, nos Estados Unidos. Mas antes, como foi a experiência dela no Japão? Nessa época em que o Mega Drive chegou nos Estados Unidos, em 89, e depois de mais ou menos 6 a 8 meses, já havia vendido 1 milhão de unidades, o pessoal lá no Japão, embora não houvesse internet, eles estavam ligados nas notícias. E nessa época, o CEO da Nintendo, que na época era o Hiroshi Yamauchi, ele já tinha mandado a equipe que tinha feito o Nintendo trabalhar para fazer um console novo. E começou a fabricar o que seria depois o Super Famicom. E em novembro de 1990, a Nintendo lançou então o que seria chamado aqui no ocidente de Super Nintendo lá no Japão, e lançou junto com o console o que seria o mais importante jogo durante todo o decorrer da vida útil do console, que foi o Super Mario World, que já era um personagem conhecido, que já tinha jogos no arcade e no Nintendo, e foi chegando no Super Nintendo com o que seria seu quarto jogo. Na verdade, eles começaram pelo Mario pra não sair da zona de conforto, né? Falou, vamos ver, vamos sentir o terreno, ver o que tá acontecendo aqui, lançar o Mario porque o Mario é garantido. Eu gosto do jeito que a Nintendo fez, que ela sabe que um videogame tem que ser vendido junto com um motivo pra você comprar ele. Não adianta você fazer um videogame fora pra caralho e não ter jogo pra ele. Ou então você não ter motivo pra comprar ele de cara. Super Mario World era um jogaço. Um jogo que viciava, que geral se amarrava. E um jogo do Mario muito grande, por muito tempo. 64 fases de alegria. Qualquer produto que você lança, você tem que lançar com motivo pra vender. Senão as pessoas não compram. Não adianta você fazer aqueles produtos japoneses, prendedor de cabeça de papel higiênico, né? Pra que alguém vai querer um negócio desse? A Nintendo mesmo, ela esqueceu dessa sua própria regra e lançou o 3DS sem nenhum jogo interessante. Mas é isso mesmo, cara. O 3DS não tem porra nenhuma pra fazer. Até saiu Ocarina of Time. Qual é a motivação desse bebê porra de cavalo? Falei pra não falar isso pra esse filho da puta. Aí vai ficar falando essa porra toda hora. Você vai tomar no seu cu. Vai ficar toda hora falando essa porra. Segue. Não, eu quero muito saber o que o ouvinte vai pensar assim. Hã? Porra de cavalo. Segue o link aí. Não demorou muito, alguns meses apenas, o Super Famicom dominou 80% do market share no Japão. Mas, como a gente chegou a mencionar no último episódio, muito em função disso também, desse domínio amplo que eles tiveram no Japão e muito rápido, eles tiveram que adiar o lançamento nos Estados Unidos em 1 ano, para poder fazer o planejamento de atendimento de demanda e etc. Eles tinham receio de que, se colocassem o console nos Estados Unidos de imediato, eles iam acabar não fazendo o atendimento de demanda necessário. necessário, não ia ter console suficiente pra vender pra todo mundo. Sem contar que o Mega Drive, nessa mesma época, não tava fazendo uma campanha de marketing tão violenta no Japão. Seu console não tava sendo tão popular por lá, o que deixou o território do Japão pra Nintendo toda dela, toda pra ela abocanhar. É, o... A Sega chegou a, em certo ponto, com o Mega Drive, a meio que desistir do mercado japonês e se concentrar nos mercados latinos, o mercado americano de forma geral, e o mercado europeu, que foram mercados em que o próprio Master System tinha uma força bem considerável e que o Mega Drive, como sucessor do Master System, decolou melhor do que no próprio Japão. O Master System, eu tenho a impressão às vezes que o Master System só fez sucesso no Brasil. No resto do mundo, ele ficou conhecido como Game Gear. Na Europa, o Master System vendeu até que razoavelmente também. Entendi. Pô, você procura... Ah, sim. Se você vai encontrar as ROMs do Master System, é muita ROM europeia, que assim, bem diferente, né, do que a gente costuma ver por aqui. As ROMs nacionais, elas também são bem procuradas. Inclusive, o Master System, ele tem um dos melhores ports de 8-bits de Street Fighter 2, sem ser pirata, né? Porque o Street Fighter 3 de NES era o meu preferido. Era muito bom. É que a Chun-Li era mais alta que o Bison, né, cara? Não, mas, cara, o problema do Master System... Eu fui... Na época que eu tava jogando WoW, ficava falando com a galera lá que jogava comigo, eu falava, não, porque aí eu tava jogando Master System, nego. Hã? Master System? Que isso? Aí eu falava, o Game Gear. Ah, o Game Gear. Vocês estão falando Game Gear? Aí eu lembrei que eu tive um Game Gear mesmo, um portátil. E era muito bom. Eu jogava muito Ninja Gaiden nele. Ninja Gaiden ou Shinobi? Eu não lembro agora. Shinobi. Fico trocando os ninjas. Eu jogava muito também, Shinobi. No último episódio a gente falou que alguém zerou Shinobi no Dance Pad, mas na verdade era Ninja Gaiden. O bom é que nenhum ouvinte percebeu. O Game Gear era aquele que funcionava com tipo 8 pilhas AA. Exatamente, cara. Era, tipo assim, era um comedor de pilha. 8 pilhas AA durava tipo meia hora. Primeiro você tinha que pedir pros seus pais pra comprar pilha, né? Porque tipo assim, vou jogar um dia de Game Gear. R$15. É. Estamos falando da época que é 50 centavos a Coca-Cola, bro. Hoje em dia tem muito marmanjo aí comprando pilha pra jogar Xbox, né, cara? E o Wii. Caraca, e o Wii, que triste. É foda. O meu Xbox não tem controle, porque eu uso aquele negocinho de frutinha lá do Michael Jackson. Ah, é verdade, sim. Esqueci. A pilha do Xbox sou eu. Uma das coisas mais legais do Super Nintendo ter tido tanto sucesso no Japão foi a explosão de RPG que começou a ter na época do Super Nintendo. Os consoles que eu mais conheço que tiveram jogos de RPG, assim, digamos, JRPG, né, que hoje em dia é chamado, foram o Super Nintendo e o PlayStation 1. Que era, tipo, chuva de RPG pra tudo que é lado. RPGs que nunca foram traduzidos, ROMs que foram parar na internet, que foram traduzidos depois, e muita coisa boa e maneira. Essa época de RPG exploitation aí, tinha muito RPG nessa época, sobretudo esses japoneses, né? Em relação a essa chuva que tinha no Super Nintendo, não era só de RPGs, né? Cara, muita coisa boa, mas também tinha muita coisa genericaça. Você pegava aqueles RPGs de Super Nintendo, nossa, como tinha jogo idêntico, igual, e com um título mais ridículo que o outro. Eu lembro até hoje que, tipo, tinha um que era, beleza, tem uns clássicos, Breath of Fire, não sei o quê, mas tinha um que era, tipo, uma vez eu peguei e tava vendo um amigo meu jogar, eu, caraca, que irado RPG, ele é, esse aqui é o Brain Master. Aí olhando assim, pô, é idêntico a tudo isso, tipo, o que que tá acontecendo diferente aí? Então, assim, a narrativa era diferente que eu, louco. Uou, isso é o Pringles, eu fico calado, né? Tem alguns RPGs que foram lançados realmente era uma porcaria, eram cópia de cópia, mas tínhamos coisas bem interessantes. O Tales of Phantasia foi, acho que era o que tinha mais peso em megabit no cartucho. Deve ter sido, acho que, um dos maiores cartuchos de Super NES já produzidos. Na Old Gamer, que saiu agora, tem uma matéria especial sobre os Breath of Fires do Super Nintendo. Secret of Mana ficou conhecido por ter multiplayer, né? Tipo, era um dos poucos RPGs que você podia jogar com alguém. Isso era sensacional. Era muito bom. Isso era foda. Mas assim, Secret of Mana era um... Convenhamos, vocês podem tacar pera em mim, os ouvintes vão ficar muito putos comigo, mas eu achava Secret of Mana um jogo muito chato pra jogar sozinho. Mas claro, quando você pegava pra jogar com alguém, tipo, alguém pegava o segundo controle, o jogo ficava muito irado. Mesmo o 3, o Seiken Densetsu-san, que acho que não teve tradução oficial, aquilo lá era irado, cara. Mesmo jogar sozinho era bom. É. O Chrono Trigger também foi um... A gente já fez um programa especial só falando sobre o Chrono Trigger, um dos melhores RPGs de todos os tempos, se não o melhor. E foi uma era dourada. Foi quando teve também Final Fantasy 4, Final Fantasy 5, Final Fantasy 6. Eu acho que esse peso todo do Super Nintendo no Japão trouxe pra gente excelentes títulos de RPGs. Eu acho que todo console devia passar um tempinho no Japão pra poder trazer essas coisas boas pra cá de novo. em 91 foi lançado um RPG que rendeu muito no Super Nintendo, né? Que foi o Zelda, A Link to the Past. O Zelda não foi primeiro lançado no Super Nintendo. O primeiro jogo que o Zelda foi lançado foi no Nintendo. Eu me atrevo a dizer que foi com o Zelda do Super Nintendo que a mega febre tomou proporções mundiais, assim. Zelda, A Link to the Past, é um dos melhores jogos que eu já joguei e recomendo pra todo mundo jogar. Depois que o fracassinho que o Zelda 2 foi, o 3 é que levantou a série mesmo. Não, mas levantou pra dar aquela cortada linda, porque o jogo é sensacional em todos os aspectos. Melhor uhum. que muito Zelda. Sabe que, tanto que o povo joga do 1 direto pro 3. O Adventure of Link é meio, né, renegado. Você vê que hoje em dia, cadê os títulos maneiros de JRPG? Estão na puta que pariu, não existe mais. É engraçado que na época que eu tive meu Super Nintendo, eu não joguei nenhum desses jogos, né? Eu acho que eu passei Super Nintendo jogando Goofy Troop, F-Zero e Donkey Kong, né? É da minha vida. A maioria desses jogos maneiros que a gente jogava de Super Nintendo, que a gente fala agora, caraca, não, esse RPG é muito bom e tal, eu não tive acesso, eu joguei só depois na época que eu tive computador e emulador. Antes eram esses jogos mesmo que você falou, esses jogos mais normais pro ocidente. Eu só fui jogar Chrono Trigger e Zelda com DS, né? Antes eu não tinha nem tido contato. Realmente, muitas das pessoas que eu conheço foram jogar os jogos de RPG um pouco mais depois de velhas, porque já conseguiam ler em inglês e tal, a não ser o Senhor da Eternidade que falava, ai, eu sou muito sinistro e zerei Final Fantasy 4, ah, quando eu tinha 10 anos, sem revista, ah, caralho. Japonês. É. Caralho. É, essa história tem que ver isso aí. Eu tinha 14 quando eu fiz isso, serve? Mas você sabia inglês? Já, desde o 7. Atentando pra cronologia aí, quando você falou de Chrono Trigger, você tá falando já no apagar das luzes do Super Nintendo, né? Tem que lembrar isso. Não, sim, certamente. Mas eu tô falando que, diferente do Mega Drive, o Super Nintendo teve um grande sucesso no Japão. Dessa forma, é que pôde trazer diversos jogos naquele estilo, no estilo mais japonês, um pouco diferente dos jogos que a gente tá acostumado no Ocidente. E foi uma prática que eu vi que foi se perdendo um pouco ao longo dos tempos, né? Não tem nenhuma das empresas que faziam pararam de fazer. A Square Dragon Quest só lança no Japão, mal vem pro Ocidente, quando vem aqui também não faz muito sucesso. Final Fantasy é uma série que foi por ladeira abaixo. A Konami nunca mais fez RPG. A Capcom parou fazer Breath of Fire. Outras empresas menores, como a Atlus, por exemplo, fazia o Ogre Battle, largou, fez um remake do Tactics Ogre agora, mas só isso. E as outras empresas que faziam isso na época foram parando de fazer. Muitas faliram. Acho que a fase do exploitation de RPG parou e hoje quem sobrou foi fazer FPS porque é melhor. Vende mais. Embora seja uma porcaria. Mas o melhor RPG hoje é Pokémon. É. Melhor RPG hoje. Me diz um Pokémon bom pra console de mesa. De mesa? Nem nenhum. Então. Eu sei. Aham. Eu conheço um. Você botar a fita do Game Boy no Super Game Boy jogando Super Nintendo. High five. Caralho. Mas olha só, isso é uma coisa que me deixa muito curioso, porque aí vem, por exemplo, o PlayStation. Eu sei que esses Final Fantasy são da era 32-bits, mas você bota assim, hoje em dia ninguém mais faz esses JRPGs, mas você bota disponíveis nas lojas virtuais da PS Store, por exemplo, os jogos do PS1. E os jogos que mais ficam no topo lá das vendas é Final Fantasy, é Xenogears, é Parasite Eve, porra, vai tomar no cu, né? Eu já tive paciência pra jogar... Eu sempre tive paciência pra jogar RPG, sempre gostei muito de RPG. Mas no caso dos JRPGs, eu acho que com o tempo eu fui perdendo a paciência, cara. Porque se a gente for pensar, beleza, Final Fantasy fazia muito sucesso, e eu nem joguei todos. Mas eu fico pensando, por exemplo, no Eternal Sonata, que um monte de gente gostava, e é um JRPG, só que eu achei assim uma bosta fenomenal. E o pior é que ele tem um intento bom de abordar a história lá, o delírio no leito de morte do Chopin, e aí você fala, caraca, que maneiro. Só que é horrível, assim, tipo, eu não sei, eu não aguento mais aquela estética, sabe, aquela abordagem de JRPG, não tem mais paciência pra aquilo, entendeu? Eu acho que às vezes não é nem uma questão de, tipo, a gente não está mais produzindo, ou pelo menos o Oriente não está mais produzindo JRPGs decentes. Talvez a gente também esteja, eu pelo menos é o meu caso, preferindo uma temática mais ocidental, entendeu? Algo, não sei, mais próximo dos RPGs que eu sempre gostei, dentro do mundo de Dungeons and Dragons, ou se não, algo mais na linha de Baldur's Gate, hoje em dia nem Dragon Age, etc, etc. Só que a Atlus também publicou, e eu gostei bastante, do Persona 3, por exemplo. Não é minha praia de RPG, não é tudo que eu acho sensacional, mas o Persona 3 é muito bom. Se for a gente citar os que ainda fazem JRPG assim, deixa eu ver, vai ter a Nippon Ichi, que faz uns tactics legais, vai ter a Level 5, que bebe na fonte pelo menos, e a Atlus ali de vez em quando. Tem o ótimo do Radiant Historia, não sei se alguém jogou, mas é bom pra DS. Se for levar em consideração esses RPGs de tática também, a Bandai todo ano lança um Super Robot Wars novo. Aleluia. Ah, é. Essa parte da história tem um encontro entre as marés, porque foi nessa época, coincidiu mais ou menos, num intervalo de dois meses, entre o lançamento do Sonic, que foi um lançamento simultâneo mundial, e aí pode pegar sobretudo os Estados Unidos e a Europa, porque já eram nessa época os mercados em que a SEGA estava se concentrando, já tinha meio que jogado a toalha no Japão, e a chegada do Super Nintendo nos Estados Unidos. O Sonic foi lançado no 23 de junho de 91, fez 20 anos mês passado, e o Super Nintendo foi lançado nos Estados Unidos no 1º de setembro. Quando o Sonic foi lançado, o Mega Drive finalmente ganhou lá um aplicativo que justificava a sua compra, e o Sonic então substituiu o Altered Beast como jogo que acompanhava o aparelho no ato da compra. Quando o Super Nintendo foi lançado nos Estados Unidos, ele foi lançado a $200, que foi o mesmo preço que o Mega Drive havia recebido também no lançamento dois anos antes. Em questão de meses, lá nos Estados Unidos, o Super Nintendo já superou o Mega Drive, muito em parte devido à grande quantidade de jogos que foram desenvolvidos exclusivamente para o console, né, por empresas aí como a Capcom, a Square, a Konami, que são as três que eu sempre lembro, porque são as que eu mais gosto. E isso acontecia por quê? Quando a Nintendo lançou o Super Famicom, ainda no Japão, com o market share que ela ganhou muito rapidamente, de 80%, ela ganhou um poder de negociação com as soft houses de impor a seguinte questão: tudo que você for lançar pro meu console, o Super Famicom, você não vai poder lançar para outro console no intervalo de pelo menos dois anos. Quando chegaram nos Estados Unidos, em 91, como rapidamente o Super Nintendo passou o Mega Drive, ou pelo menos ganhou um market share maior do que o Mega Drive, embora talvez tenha demorado um pouco mais para passar em número de vendas total, já que o Mega Drive já estava há dois anos, eles conseguiram esse poder de negociação e mantiveram essa imposição às empresas. Outra imposição que eles fizeram é que ninguém podia lançar mais do que 5 jogos para o Super Nintendo em um ano. Então, é por isso que, por exemplo, quando o Street Fighter 2 foi lançado para consoles, saiu primeiro para Super Nintendo. E a propaganda de Mega Drive diz: Super Street Fighter 2, agora também no Mega Drive. Essa coisa só foi cair em 93 por causa do Mortal Kombat. Mesmo você dizendo que só vai cair com Mortal Kombat, o peso que o número de jogos que o Super Nintendo tinha em cima do peso de jogos que o Mega Drive tinha era absurdo. Não em quantidade que eu digo, mas dos mais clássicos e das grandes desenvolvedoras estavam nas mãos da Sony. Foi tipo que... Da Nintendo! As mãos da Nintendo. Seu sonista! É porque eu ia comentar sobre o PlayStation 1. Foi o que aconteceu com o PlayStation no PlayStation 1. Todo mundo fazia tudo no PlayStation 1 e sobrava no Nintendo 64 só aquele Blast Corps e o Super Mario 64. Mas todo mundo reclamava do cartucho, que não tinha espaço pra nada. Tanto que a Capcom fez aquele serviço tipo, uou, mega trabalho de Hércules pra botar o Resident Evil 2 no cartucho. Na próxima geração, a Nintendo se viu na mesma posição em que ela colocou a SEGA, mas aí não foi por imposição da Sony. Foi mais pela facilidade que na época a Sony oferecia pras soft houses e que a Nintendo não oferecia, por mídia, pelo kit de desenvolvimento, que o do PlayStation disse era muito melhor do que o de Nintendo 64. Como o mundo gira, hoje em dia já é o contrário. Durante muito tempo a Sony ficou encurralada com isso, ninguém queria fazer muita coisa pro PlayStation, e pro Wii saiu mais coisa, pro Xbox é mais fácil desenvolver, etc. O mundo tanto dá voltas que você vê, né? O Super Nintendo naquela época, ele tinha um número de títulos de qualidade excelente. Tinha até uma qualidade gráfica superior à qualidade do Mega Drive. Mas alguém gostava mais do Super Nintendo porque conseguia ver, assim, claramente que os gráficos eram melhores? Eu não achava os gráficos tão melhores assim. Eu notava muita diferença no som. Eu achava o som no Super Nintendo muito melhor. E as cores? Eu notava um pouco de diferença nas cores. O controle era muito melhor. O controle aí depende da versão que cada um tinha, né? Quem tinha o controle de 3 botões realmente era um controle horroroso. Agora o de 6 botões do Mega Drive eu acho razoável. Eu gostava mais era dos jogos do Super Nintendo. Passei a gostar depois. A grande diferença mesmo de imagem do Super pro Drivo era aqueles lances lá de Mod 7, Scaling, aqueles efeitos do nome esquisito lá. Sim, o sistema de camadas dos gráficos do Super Nintendo. É, que o chip C4 da Capcom tanto fazia festa em cima, e Star Fox praticamente foi feito todo em cima disso. O Super Nintendo, as pessoas não falavam, caralho, os gráficos do Super Nintendo são muito melhores. As pessoas não falavam, não prestavam tanta atenção nisso. O que eles viam é, os jogos do Super Nintendo eram mais divertidos. Dói muito falar isso, porque eu comprei um Mega Drive com muita vontade de comprar o Mega Drive. Eu gostava muito de Sonic e gostei muito do meu Mega Drive. Comprei o Super Nintendo também, e tendo jogado muito os dois com um pai dono de locadora cheio de fita, gordinho, eu digo, cara, e o Super Nintendo tinha muito título bom, cara. Nessa época de 16 bits, a gente tem a natureza dos gráficos era como se fosse uma variável discreta. Cada geração tem o seu nível de gráfico. Hoje em dia, você tem um... É uma variável contínua. Você tem... Quem tá aplaudindo? Todo mundo, cara. Todos aplaudem. Variável discreta. Foi muito bonito, cara. Me sinto... Com, cara, com quantos graus de liberdade? Você é o engenheiro mestre Splinter aqui. Alguém discorda do que eu tô falando? Não, hoje em dia... Eu nem sei porque que tão batendo palma, mas parabéns. Ele tá dizendo que não era um fator decisivo e crucial. Não era bem isso que eu tava falando, mas... Eu acho que ele tava usando o termo técnico mesmo, cara. Então, a minha desculpa é que eu não sou engenheiro ainda. Valeu, abraço. Você tem lá o gráfico de 8-bits, gráfico de 16-bits, pode ter uma variação entre uma coisa e outra, pode, mas não é, hoje em dia você tem uma gama de... possibilidades. Uma gama infinita de prioridades de gráfico, porque você tava entrando numa escala muito mais flexível. Antigamente, não. Então, isso não era uma variável importante pra decidir se o videogame era melhor do que o outro ou não, ou se o jogo era melhor do que o outro ou não, entendeu? Jogo feio era fácil de achar, cara. Até hoje em dia. O que o Mestre Splinter quis dizer com todo esse papo de engenheiro, e só o Killer Asus e eu entendemos, porque só nós e o Fritz, porque só nós três estamos aptos a praticar a engenharia, é que... Mas eu não tenho CREA, não. Tá bom. Eu também não tenho CREA, cara. Eu também não tenho, cara. Ninguém aqui tem CREA. Não tem. Não vou usar essa porra agora? Eu fiz engenharia, porque eu posso. É isso aí, rapaz. Porra. Na geração 16-bits, a sua possibilidade com gráficos era sprites. Você não tinha modelagem 3D, por exemplo, como você tem hoje. Hoje em dia você pode usar modelagem 3D, o tipo de modelagem 3D que você vai usar. Você tem possibilidades de física no jogo muito maiores. Você continua podendo usar sprites. Pode usar os sprites com uma física muito melhor modelada e por aí vai. Naquela época você tinha mais limitações em relação a isso. Esse que é o discretismo e afins da coisa. Antes que comece a falar que nós somos fanboys da Nintendo em cima da Sega aqui, alguém... É porque você é da Sony, né? Vocês estão falando desses negócios de gráficos e porque o Super Nintendo era sprites only, mas eu lembrei de quando chegou o Donkey Kong Country, porque ele foi revolucionário na época, né? Ele foi o primeiro jogo, se eu não me engano, ele foi o primeiro jogo que utilizou os gráficos pré-renderizados. Donkey Kong, ele teve os gráficos renderizados em estações Silicon Graphics, quando a Rare acho que nem tinha ainda o kit pra desenvolver pro Super Nintendo. E o fato de eles terem conseguido adaptar essa tecnologia e lançar um jogo, assim, pro SNES, na época, isso foi um diferencial, mais um diferencial, né, do SNES, e fez muito barulho. Todo mundo ficava de cara, falava, nossa, que gráficos maravilhosos, Donkey Kong, nunca vi nada assim, que realista. Porque as texturas eram lindas, as cores eram lindas. Quem que veio primeiro, Donkey Kong ou Killer Instinct? Foi Donkey Kong, me parece. Donkey Kong. A gente vê que os dois são de 94, então... Não, olha só. Final do ano. Você lembra daquela fita, tinha uma fita de vídeo falando do Donkey Kong, como é que Donkey Kong era maneiro, tipo, mostrava os beta testers lá também, o pessoal da Nintendo jogando, e aí no final, eles falavam, caraca, agora você vai ver uma coisa que ninguém pode ver, aí abriu uma porta, tinha o pessoal jogando Killer Instinct, assim, uma das primeiras versões, devia ser um beta qualquer ali. Eu dei uma olhada aqui, o Killer Instinct saiu em outubro de 94, primeiro para os arcades, só foi lançar um ano depois para o Super Nintendo, Donkey Kong foi direto para o Super Nintendo, então, em novembro de 94, então um mês de diferença, são contemporâneos, né? Quando vocês falam sobre o jogo que mais deixou bolado com gráficos na época, eu me lembro de um jogo que foi lançado bem depois, mas é o Super Mario RPG. Cara! Nossa! Muito bom! Sim. Esse jogo, quando eu botei ele no Super Nintendo e joguei, cara, achei absurdo. O gráfico era absurdo. Rapidinho, a dúvida. No Super Mario RPG, vocês também direto ficavam dormindo no hotel sem ter dinheiro e tinham que lavar prato? Nossa, não lembro. Isso não aconteceu comigo, não. Se você dormisse no hotel sem ter dinheiro pra pagar, tinha que lavar prato. Era tipo tinha a participação da Samus também, quando você chegava em um hotel lá. E o Link. O Super Mario RPG não teve mais impacto ainda, porque eles, segundo reza a lenda, não conseguiram a ideia original, que era usar o Kirby e o Link no elenco. Aí botaram aquele bonequinho, os bonequinhos que esqueci o nome. Mallow e o Geno. O Mallow e o Geno. Mas originalmente seriam o Kirby e o Link. Porra, imagina que épico. É, aí depois fizeram o Super Mario Super Smash Bros. E resolveram, né? Tem o Link no Super Smash Bros? Tem. No Bros. 64 tem, sim. Tem todos. todos. Aliás, o Bros de 64, alguém consegue encontrar essa fita barato? Porque acho que não vende por menos de 120. Se você que está nos ouvindo conhece um lugar pra achar o Smash Bros de 64 barato, mande um e-mail pra gente que o Killerazo tá afim de comprar. Mas tinha, mas perdeu recentemente. Nossa. É. Sabe aquela... Quando você tem aquela impressão que algum amigo seu, que você não lembra a cara, não lembra o nome, um dia chegou na sua casa, você ainda tem aquela fita, me empresta? Sim, te empresta. A pessoa desapareceu, você não sabe nem quem... Você nem lembra pra quem você emprestou. É, esse é o meu caso. Se você é ouvinte, é a pessoa que pegou meu Smash Bros. Ele vale R$120. Não devolva, seu trouxa. Tipo isso. Cara, o meu Ultimate Mortal Kombat 3 também foi embora do mesmo jeito. É clássico, é um jeito clássico de ser da fita aí. Por isso, eu odeio as pessoas que pegam as coisas e não deixam e não devolvem, esquecem de devolver. São pessoas como essas que me fazem perder minhas coisas. Transferência de culpa. Prefere perder do que alguém roubar, né, cara? Pra ser justo com os outros jogos que a gente citou, o Super Mario RPG já é de 96, né? Então, já tinha até passado o Super Nintendo, já tava na próxima geração, e o pessoal já tinha estudos de compressão de gráficos e outras coisas muito melhores e conseguiam explorar muito melhor o potencial do Super Nintendo. E aí fez essa maravilha que saiu o Super Mario RPG. Foi o último, acho que o último jogo lançado pro Super Nintendo. Lembrei de outro jogo do Mario também, que explorava uma proposta gráfica diferenciada e vários efeitos, que era o Super Mario World 2 e Yoshi's Island, lembra? Caraca! Muito legal. Esse jogo era lindo. Não, Yoshi's Island era um jogo que eu achava muito mais irado que o Super Mario World. Eu alugava na locadora e ficava assim, caralho, tem que zerar essa porra, vem te devolver. Eu lembro de uma viagem que eu aluguei a fita e viajei pra Muriqui com o meu pai. Aí em Muriqui eu me fiz de desentendido, meu pai já não tinha mais locadora nessa época, em Muriqui eu me fiz de desentendido e falei, pai, esqueci que eu aluguei essa fita. Aí meu pai, filha da puta, gastou 30 contas já pra minha vida. Mas cara, eu fazia coisa parecida, assim. Às vezes eu esquecia de devolver o Super Mario World 2, como eu amava esse jogo. Mas como eu falei no podcast passado, como eu era menininha e era café com leite na locadora, eu podia devolver umas duas semanas depois e pagar o preço de uma diária só. Caraca, a Rebeca, ela nem rebobinava a fita quando alugava um filme, né? Ah, toma, deixa que eu rebobina aqui, foda-se. Você é tão bonitinha. Seu pai fazia o quê? Voltava lá em Mangaratiba e pra devolver a porra da fita? Eu? É. Não, eu tava com a fita pra você, porra. A gente ficou em Muriqui com a fita por, tipo, uma semana e depois meu pai chegou e pagou 30 conto lá. Eu voltava pro Rio com ela. Não, cara. Eu aluguei no Rio, fui pra Muriqui. Ah, entendi. Fiquei uma semana com a fita lá e voltei, entendeu? Entendi. Cara, não era a situação ideal. Vai dar. Tudo bem. Não, sobre esse Super Mario World 2 aí, que eu só conhecia mesmo com o Yoshi Island, na época que eu já ralava em locadora, o povo todo absurdava nos gráficos, parecia desenhado com crayon, aquela porra. E só dizendo que se algum de vocês fizesse isso na minha locadora, dava até morte, bicho. O dono do lugar lá era chato com as fitas, igual puta que eu pariu. Então, mas contanto que o cliente pague depois, cara, porra, ele tem que estar feliz. Ah, não. Ele colocava até umas pontas pretas lá na ficha do peão. Caraca, porra, eu dei R$30 na mão dele. R$30 naquela época. O cara era do pobre, o cara era do mal. É, 30 conto vale dinheiros, né? 30 conto, mas você impediu outros clientes de alugar. Ah, sim. Mas ele tá pagando! Tô pagando! Ele tratava os cartuchos como se fosse filho dele. O cara era meio hardcore, assim. Eu só tenho chefe idiota, cara. Ainda bem que o chefe não... desabafo. Porra, e há pouco tempo agora você passou a ser chefe, né? E depois deixou de ser, né? Tão perto, mas tão longe. Não, eu sabia que era temporário. Seria muito legal se o cara da locadora fosse ouvinte do podcast, né? Caraca, aquele filho da puta que pegou a fita e quase não devolve! Uou! O cara vai mandar um e-mail aqui. Eu sou o locador sanguinário. Mandando e-mail pra vocês pra xingar o Daigo. Queria falar que o Daigo era um filho da puta, quebrava minhas fitas. Eu pedia pra ele colar o selinho do lado de não abra a fita, ele não colava. E porra. É um viado. Meu trabalho não era esse, não, cara. A gente falou agora dos jogos de RPG, mas o Super Nintendo e o Mega Drive também foram palcos de grandes jogos de luta que foram pros consoles. O problema é que não foi só com o Super Nintendo que foi jogo de luta. Eles iam tanto pro Mega Drive, com um pouco de atraso, mas também iam pro Super Nintendo. Alguém discorda de mim que os jogos de luta ficavam muito melhor no Super Nintendo? A resposta deles eram melhores, o som era mais legal. Cada caso é caso. Cada caso é caso. Opa! Opa, cada então caso é caso. Manda aí. Deixa eu ver. Qual caso que você defende aí o Mega? Depende, Mortal Kombat 1 do Mega era melhor. Tem que concordar. Não só pelo sangue, mas Mortal Kombat 1 do Mega era melhor. Eu nem lembro do 1 do Super Nintendo. É, por isso, né? Eu joguei o 1 pro Master System, cara. Eu ia ficar feliz com o Super Nintendo. Não, você ia ficar com o feliz Super Nintendo batendo nos caras e saindo suor branco? Isso pra não dizer outra coisa. Eu me recuso a dizer. Eu lembro que quando eu jogava no Mega Drive ou no Super Nintendo mesmo, Street Fighter 2 tinha sempre um filho da puta que escolhia o Bison na edição que podia escolher os chefões e ficava só dando aquela rasteira insuportável do Bison, aquele dashzinho de rasteira assim com o pezinho. Tá, tá, tá. É distante. E eu era aquele cara que escolhia o Ryu e ficava dando Hadouken, né? Hadouken. Ah, spammer, né, cara? É. Spammer? Faz o matchup de Bison, escolhe o Guile e enfia a porrada nele. É, verdade, verdade. Ah, por falar nisso, eu jogo com o Guile. Desde aquela época. Tá vendo? Então, quando você fizer isso, eu vou escolher o Sagat e enfiar a porrada em você. Ai, oi. Chamou na chincha. Eu pego o Honda? Não tem problema, não? Tá, quando você pegar o Honda, eu pego o Dalsim. Cara, se eu gente, tiver Pokémon... Gente, falando em Dalsim... Eu tô ficando na luta. Ah, botou de água, vou botar elétrico agora. Ah, cara, o Street Fighter nada mais é do que um super pedra, papel, tesoura, Pokémon de jogo de luta. Uhum. Hoje em dia não é mais assim, mas naquela época era. Tinha um personagem que era específico pra derrotar outro. Fala, Rebeca. Era verdade. Eu lembro o meu irmão, ele era muito foda e avassalador no Street Fighter 2. E aí a gente sempre jogava juntos em casa, nos nossos NES, né? E ele jogava com o Dalsim, ele adorava o Dalsim. E eu ficava com ódio, porque o Dalsim é lentão. Muito ele zen. Bate de longe. Ele massacrava. É? Ele bate de longe. Por isso que ele queria... É, não, mas o meu irmão, ele ficava só no parafuso e no, também na rasteirinha do Dalsim. E mesmo quando eu jogava com personagens rápidos, que eu gosto de personagens rápidos, porque você pode jogar no desespero. Mas Vega, olha o Vega aí. Pode jogar esfregando. Eu jogava com Vega e com Chun-Li. Ah. Só que eu nunca conseguia ganhar. Ele tinha muita técnica. Eu tinha ódio disso. Qual era o parafuso mais escroto? O do Dalsim ou do Sindel do Killer Instinct? Caralho. O Sindel era muito chique. Não, não, pô. Cinder. Sindel é do Mortal Kombat, tipo. É verdade, verdade. Ah, tá. Porra. Cara, o do Cinder era muito escroto. E era mais fácil fazer, né? Dois pra frente, soco. É, aí era altamente apelativo. Você ficava brum, brum, brum. Aí pronto, acabou. Matou o cara. Mas Splinter. Zerei o jogo assim. Fala aí. Você que tem o CD da trilha sonora do Killer Instinct, que você usou duas vezes no Disco Ninja, me diga qual foi o maior combo que você conseguiu dar em Killer Instinct? E qual foi o maior que você ouviu falar? Bom, uma vez na cagada, sem técnica nenhuma, sem estar seguindo a revista, eu emendei o combo da Warsheet, que é aquela ninjazinha, que é o ultra combo, era aquele combo que você pegava com life shave. Você emendava o combo, morreu, matou. Era mais de 40 hits e o cara explodia no final, tinha um efeito visual. Aparecia ultra combo e ok, acabou a luta. Eu consegui emendar uma vez, isso pra nunca mais. O dela era de 45 de 80 hits, né? E ela era irmã do Jago e tinha o Peitality. Nossa. O outro patate dela era ridículo também, de fazer o cara virar sapo e pisar em cima. Nossa, isso era. O legal era você fazer o Peitality nela mesma, enquanto todo mundo ficava com os olhos esbugalhados, tipo aquele lobo dos desenhos animados, ela ficava toda puta. Como é que é o barulho? X-Supringles. E qual foi o maior combo que você já viu? Ou ouviu falar? A lenda do super combo de 120 hits, sei lá. O maior que eu vi foi o de 80. Não, o Fulgori tinha o de 83, mas o que era lendinha na época do povo que jogava é que tinha tinha aquelas nomenclaturas, né? Tipo, Killer, Super, Awesome, essas porra. Diziam que tinha o Nintendo, que era de 100, esse Nintendo Combo, que era de mais de 100 hits. Caralho. Aí tem que ter um podcast um dia lendas, né, cara? Com certeza tem. Se você fizer um comando certo com a Chun-Li, ela taca a abraçadeira no outro no adversário. Nossa, e se você zerar com o imperfecto todo mundo só dando shoryuken, você enfrenta o Shenlong no final. É. Shenlong. Você tem que derrotar Shenlong para ter uma chance contra o Ryu. Ai, dá pra jogar com a Akuma no Resident Evil 2. Nossa. Isso aí claramente dá. Dá pra falar a Croft pelada no Resident Evil 2 também. Se tu pular 50 vezes com a Claire. 500 pontos. É 500 pontos. Mas 500, hein? Como que ficou a disputa do Mega Drive e o Super Nintendo no Ocidente, cara? Nos Estados Unidos, como é que ficou essa porradaria entre os dois? Que foi a primeira grande guerra. Fala, Arthur. É, não quero, tô querendo interromper sua indagação, não. Mas vocês falaram sobre jogos de luta, vocês falaram sobre RPGs, e ninguém aqui falou sobre Contra 3, que saiu em 1992. Porra! Eu jogava Contra 3 todo fim de semana e zerava todo fim de semana. Que isso? Você zerava todo final de semana? Todo final de semana. Zerava todo fim de semana, foi ótimo. Era tipo, é sério, era tipo um ritual. Caraca, ô, senhor Eternidade, olha o povo do que é o Logan, seu mentiroso. O problema do Contra 3, cara, é que era muito difícil, eu era traumatizado pelos Contras do Nintendinho, cara, que eram impossíveis. Impossível, eu nunca passei da segunda fase, lag. Tipo, tinha uma fase impossível. Tago. Eu corria direto. Como defensor do Drivo que eu sou, eu vou dizer que eu preferi o Contra Hard Corps de Mega, viu? É. É, nada contra o 3, não, mas, aliás, você nunca zerou, né, o Contra Force, que era facinho, não? Eu? O do NES? Teve um Contra do NES que eu não conseguia zerar de jeito nenhum, não lembro qual era. Era muito tenso. E eu só fui contra... Oi? Pega o Contra Force pra ver se você aguenta, porque ele é facinho. Pô, o problema é o Contra do DS. Tu já jogou o Contra do DS? Que é o Contra 4? Ah, não. 4? Nossa, é o Contra 4. Aquilo ali é o quê? Aquilo ali não dá. Eu e o Mestre Splinter, uma vez, a gente falou, pô, vamos, eu tenho um DS, bora jogar um joguinho aqui maneiro, bora. Bora jogar esse Contra 4 aqui. A gente passou uma noite inteira fazendo táticas pra passar na primeira fase. A gente conseguiu, tá? Sim, não. A gente conseguiu. Pai, que bom. O Contra Hard Corps era aquele que tinha o character design do Police Notes. Não sei, cara. É, já é esse. Já é o cara mesmo. É aquele que tem quatro personagens diferentes. É o primeiro Contra onde dá pra escolher. Não foi o Kojima que fez o character design do Police Notes? Não, o Kojima não desenha. Não, o character design é não. O Kojima dirigiu o jogo. Dirigiu, é. O Police Notes o Kojima dirigiu. Quem fez o character design é um cara rico. Acho que foi o Yamada? Eu não sei. Ah, enfim. É, enfim. Vivendo. Mas assim, lembrem-se que um dos diferenciais era justamente a jogatina co-op, né? Assim como o Secret of Mana chamava muita atenção porque você podia jogar com duas pessoas, pelo menos pra mim, eu sei que Contra 3 era difícil pra caraca. O Contra 4 nem se fala. Só que assim, Contra 4 esquece. Só que Contra 3 eu só conseguia zerar porque eu sempre jogava co-op, entendeu? Tipo, sozinho, realmente difícil pra caraca. Mas com tipo, duas pessoas jogando, era um desafio tenso, mas um desafio possível de se conquistar, entendeu? É, o problema do Contra 3 é que ele lupava, né? Tipo assim, Tu ia lá, sofria pra zerar no Easy, aí o troço dava o loop, começava no normal, tu já ia apanhando. Ah, não, sim, com certeza. Acho que é tipo, terminou uma vez, aí, sei lá, vai fazer outra coisa, deixa pra lá. Eu não sei até que ponto, fora o fato de você poder falar, uau, eu sou sinistrão, valia a pena, por exemplo, você tentar zerar no nível mais difícil, entendeu? Não, aí o final mudava. No caso do Contra, tinha mais coisa no final. A maioria dos jogos na época era assim. Então. A maioria dos jogos na época era assim, tipo assim, se dava loop é porque o final melhorava depois você zerava no nível mais difícil. O próprio Sunset Riders da Konami dá. Tinha um jogo que eu não sei o nome, na verdade ele não era meu, eu roubei de um moleque e me mudei. Caraca, é o jogo do Master Splinter. O jogo do Master Splinter? Não é, cara. É. 3000 Times? Não, é muito bom. Street Fighter, mas é tipo assim, ele tem o Rasputin. World Hero. Cara, esse jogo era muito maneiro. O jogo era muito maneiro. Era esse mesmo? Muito maneiro esse jogo. Perfect. É SNK não, é da ADK. É, mas é da SNK de todo jeito. É da SNK. Um maneiro que eu peguei em locador uma vez. vez e depois só em ROM, porque a locadora infelizmente fechou e não sei pra quem o cara vendeu as fitas, era o Gundam Wing. Esse era maneiro, era de luta. Ah, o Endless Battle. Isso. Endless Vaults. Esse era muito Endless maneiro. Endless Battle, na verdade. Ele baseou no Endless Vaults. Endless Vaults é o nome do anime. Do desenho lá do... E Yu Yu Hakusho. Porra. Tipo era muito bom. O final. O final. Nossa, o final, porra. Que tinha aquele boss secreto que era do Buvi. É o Muku... O Yaku... Não, era a mulher cega. É, o Muku é a mulher do... Mulher cega? Cego era o mentor do Kurama. A mulher... Mas ela não tinha um olho. Ela não tinha um olho também. Ela era caolha. E aí furou um olho dela. Ah, mas ela não era naturalmente cega. Não, eu falei que o Rio furou um olho dela em outro sentido. Mas tudo bem, vai. É aquele cara que usa uma armadura meio cinza, né? Estilo velho do Toguro 120%. Caraca, esse jogo era fantástico, cara. Era muito bom, porque finalmente você tinha um jogo de luta, a não ser Rama. Só que Rama não era tão conhecido quanto o Yu Hakusho no Brasil. Não era nada. Era de um desenho irado, assim, tipo... Sim, na televisão. Conhecido até hoje no Brasil. É, não é conhecido até hoje no Brasil, exatamente. Ah, que isso, Rama. Mas não era chato, cara. Tinha uns combos muito fáceis de fazer e era tipo o jogo da Capcom, assim. Rápido pra cacete, bom pra caralho. Tudo bem, mas ninguém conhece. Não, tô falando do Yu Hakusho Final. Ah, o Yu Hakusho Final. Era da Namco, né? Era da Namco. É, Namco. Já treinando. É. Saudosa Namco, cara, que nos deu algumas variantes de Tetris que vinham em fitas de 6 jogos de Super NES vendidas na feirinha da esquina. Cosmopolis, cara. Cosmopolis, bem lembrando. Esse mesmo. Boa, garoto. Você falando em Tetris, me lembrou que hoje em dia a gente tem muito essa distinção, né, de jogos casuais e jogos hardcore e consoles que são mais hardcore e consoles que são mais casuais. E antigamente a gente não tinha isso, né? Os consoles mesmo. Tinham todos os tipos de jogos. E ninguém fazia essa distinção. Ah, por exemplo, Bomberman é mais casual do que contra não sei o quê. Não tinha essa obsessão em ficar separando os jogos. A pessoa que jogava contra jogava Bomberman, jogava Mario, jogava todos os tipos. Mas ao mesmo tempo a gente não tinha a mesma quantidade de jogo casual que a gente tem hoje em dia. Tipo, o fato de você jogar já te tornava mais ou menos hardcore, entendeu? Tipo, você não comprava um Super Nintendo pra jogar Tetris. Raras eram as pessoas que faziam isso. E se geralmente tinha Tetris pro Super Nintendo, acho que tinha mais alguma coisa também. E tinha um console casual, sim. Chamava Brick Game. Eu lembro de um jogo casual que eu amava, que era o Puzzle Bobble. Boa. Nossa, era 100 fases e no final, em vez de ter só as bolhas descendo e você tendo que estourar, tinha um monstro que jogava bolhas e você... Os dragõezinhos. Esse era do dragãozinho verde? Era. É, o Bubble. Tinha vários personagens. Eu gosto desse bichinho na época. Tinha. No ocidente é Bust a Movie. Eu aluguei isso aí umas 30 vezes pra jogar. Não, acho que é o contrário. Acho que é no Japão que é Bust a Movie, aqui é Puzzle Bobble, não? Não, o contrário. Também não. Teve depois no PlayStation um jogo de luta chamado Bust a... Jogo de luta, não. Um jogo de dança chamado Bust a Movie. Bust a Movie, era tudo... Aí no ocidente ele era Bust a Groove. Ah, tá. Eu lembro porque esse jogo vinha no meu CD de demo. E eu jogava direto. Eu jogava Bust a Movie do demo. Do demo? Quer dizer, da demo. Chamou de 666. Cara, foi... Há 10 anos ninguém me ganha nesse jogo. E eu fui lá e finished him. Finish her, né, cara? Não, foi o irmão dela que puxou, cara. Que pena. Acabou de ter excelente prazer com o irmão dela. Caralho, cara. Pô, que irado. Há 10 anos. Ele não jogava há 10 anos. Aí é fácil. É verdade. Não espalha, cara. Não espalha. Nossa, eu tô lembrando, na demo só tinha dois personagens, né? Era o Heat e a Pink. Nossa, os dois piores. Yeah. Aí eu lembro, aí falava Heat versus Pink. Esse jogo era muito bom. Eu só jogava com o Hirokun. E o papo tá muito bom, mas vamos falar de jogo que vendeu o console? Vamos falar de International Superstar Soccer. Dylan, eu já saio. Abraço! Versão o campeonato brasileiro. Falando sério, cara. Eu ia na locadora, o pessoal ficava pagando pra jogar videogame lá pela hora, só tinha nego jogando Super Star Soccer. Que isso, jura? Aqui na claro. Onde eu moro, sim. Eu via nego jogando Street Fighter 2, a rodo, Super Mario World, só as primeiras fases ou no save de alguém. E aí eu via também um pouco de se interessa. Prova que você cresceu num lugar muito ruim, porque claramente só se jogava internet no Super Star Soccer e o Super Street Fighter 2. É, eu cresci na TV. Uhum. Eu cresci na TV. Cara, o Alejo é o artilheiro dos 5 milhões de gols, no mínimo. 5 milhões de gols. Ele e o Gomes. É. E o Túlio. Beranco, cara. Beranco também. É, o trio de ataque do Brasil. Beranco, Alejo e Gomes. É, mas o Beranco, como ele era o penúltimo da escalação, ele é que fazia o glitch da bicicleta teleguiada. Mas tira umas dúvidas. É. Primeiro, o jogo Internet Superstar Soccer, Campeonato Brasileiro, ele era um hack? Era o quê? Era hack. Era hack e era o quê? Era brasileiro ou era tipo... Não, o primeiro desses hacks é de futebol latino. Eu não lembro se ele é mexicano ou argentino. Eu acho que é mexicano. Eu estaria que é mexicano. Que é o que tem todas essas... saiu a bola, não sei o que lá. Né? Mira la pelota. Cartão amarelo. Tarjeta amarela. E esse tá em espanhol. Em algum momento, foi feita uma versão brasileira desse negócio, mas claramente dublada por pessoal chicano. E aí é por isso que tem saiu a bola, defendeu, aborta, escanteio, fora de bomba, tiro bonito, né, e saque goleiro, essas coisas todas. E o primeiro desses foi o campeonato Futebol Brasileiro 96, que é do mesmo ano, um ano depois do lançamento do jogo original, International Superstar Soccer, que é o que começa lá com aquele barulhinho, aí aparece lá o Túlio no meio, que o campeão brasileiro era o Botafogo, aí tem o Romário, o Renato Gaúcho, sei lá, o Máximo Carioca e mais um, que eu não lembro quem era. Os cinco caras, e aí né, vinha lá os times brasileiros. Esse jogo é tão velho que o Botafogo era campeão de alguma coisa. Pra você ver, né? Se você tá ouvindo esse programa em 2012, é porque ele foi gravado em 2011, tá? Então o Botafogo ainda não era campeão do mundo. Ah, sim. E se você viu o Botafogo... O Vasco ainda não tinha sido eliminado na primeira fase da Libertadores. Não, olha só. Se você e o Juninho, viu... o Juninho não tinha caído em desgraça ainda, depois de errar se três pênaltis. Se você viu o Botafogo ser campeão de alguma coisa, ninja inimigo, essa pessoa é o quê? É velha pra caralho. Que tinha botafoguense, né? Uou, só de lembrar daquele menu inicial, eu lembro daquela parede de pedra, e aí aquela baratinha subindo, e aí aquelas letras vermelhas. Pá, Castlevania 4. Cara, é sensacional. Castlevania 4. A música de Castlevania é muito maneira no jogo do Super Nintendo, a trilha sonora é sensacional. Os gatos... Aquilo é sensacional. Eu lembro que você usava aquele chicote assim, que era muito roubado, moleque. Qualquer arma em qualquer outro jogo, o chicote ia na puta que pariu e matava tudo. É tipo, corrente de Andrômeda. Gente, esse jogo é o jogo que eu mais amo de todos pra sempre, forever and ever. Eu sou apaixonada demais desse jogo. Isso mostra que você não jogou Castlevania Drácula X, né? Que isso? Cara? Joguei! Então como é que você gosta mais do Super, gente? Gosto! O Super Castlevania 4 é o jogo que eu mais amo de todos. Meu favorito ever, sério. Caramba! Ela era mais nova, tem todos esses... Cara, as pessoas... Ela já não era velha que nem você, Daigo, entendeu? É. Mas o Castlevania Drácula X já saiu depois do 4, do Super 4. Sim, mas ele não conseguiu ganhar o meu coração mais do que o 4, sério. Ah, pobre Richter. Sempre perdendo pra algum baú muito mais antigo. Mas então, o legal do Castlevania é que além de ele ter gráficos incríveis pra época, efeitos gráficos também incríveis e som incrível, é que o desafio do jogo era variado, né? Cada fase apresentava um desafio diferenciado. Então você tinha a fase que tinha um candelabro gigantesco balançando no teto e você subia a fase inteira pra passar pelos candelabros. Aí você tinha a fase que a ponte ia se despedaçando e você não podia parar e tinha que matar inimigos ao mesmo tempo. Aí tinha a fase no final que vinha uma roda dentada subindo e se você não parasse de subir loucamente, ela ia te alcançar e te matar. O legal de Castlevania era isso, era a variação dos desafios ao longo do jogo. E o chefão, o Drácula no final era difícil pra caralho, porra. É, só podia bater na cabeça. Cara, muito difícil. Mas o que eu achava mais bizarro no Castlevania era... Me explica isso, bebe. Me explica. É por que que quando eu destruí uma vela, pulava um coração ou um terço ou alguma coisa? Qual era a tara que a galera tinha que esconder nas velas das paradas? Não, pra mim o maior mistério é porque num castelo medieval, a janela do quarto do Drácula é um vidro fumê de escritório moderno. Porra. Você mata o Drácula, a janela se quebra e o sol entra. What the fuck? Que é o Logan? Cara, é isso que você tava falando. Pô, porque quando acerta uma vela, cai essas coisas bizarras. Tudo bem que já não é nada a ver com 32-bits, mas tem um jogo que faz uns comentários muito legais nesse sentido, que é o Bard's Tale de 2004. E aí, tipo, você tá lá andando, ele tem um narrador engraçadinho e tal, que fica sempre zoando, porque o bardo, na verdade, não quer nada sei lá, não quer ser aquele cavaleiro reconhecido por todos, ele só quer mulheres e bebida. Aí, ele tá lá andando na floresta, ele mata um lobo. Aí o lobo cai, e de dentro sai um candelabro, sai um armário, sai tipo uma roupa, sai dinheiro. Aí o narrador, e de dentro do lobo sai um candelabro e um armário e... Bom, vamos seguindo, é um RPG como qualquer outro. E aí, assim, era genial. Tipo, você nunca entendia porque que você pegava aqueles itens mais bizarros quando você matava kobolds, né? Cara, isso me lembra, tem muito um WoW, né? Porque em WoW, você tem muita quest que você tem que sair e falar assim, a quest é, vai lá e me traga 10 intestinos de javalis. Você, beleza, vou matar os javalis. Você começa a matar os javalis e não cai intestino, brother. Você mata o javali, cai espada, cai tudo, mas não cai intestino. Cai um e outro. Aí você fala, caralho, esses javalis dessa área não tem intestinos, malditos. Uai, foi substituído pelos itens que você arrancou, aí. Alguém quer falar de mais algum jogo mega especial pra sua infância, pra sua vida? Eu quero falar que eu comprei um Super Nintendo em março de 97 porque eu queria jogar Street Fighter Alpha 2 nele, só isso. Porra. Se não, mas Mas Street Fighter Alpha já não foi na época que já tinha o PlayStation? Sim, já. Mas o PlayStation ainda era muito caro. Ah, o PlayStation era caro. Eu jogava na casa do priminho. Porra, da onde? Como é que era o primo? O primo morava onde? Você, o primo é seu, porra. Como é que você não, vê? Porra. A gente falou no podcast aí que era o primo rico de Paquetá. O primo rico. Ah, o primo rico de Paquetá, é verdade. Grande Paquetá. É o primo Zeca do Chico Bento que vem de Paquetá. Cara, lembrei agora, sei que a gente já falou de jogo de luta, mas um jogo bizarro que eu joguei no Super Nintendo foi Clay Fighters. Não sei se vocês... Opa! Sou Pringle. Não, o Clay Fighter era Blizzard Interplay. Continua aí, bicho. Você tava falando do jogo. Não, e assim, ele, pelo que eu me lembro, faz muito tempo, mas ele tinha músicas bizarras, sei lá, personagens exóticos e nonsense. Tem gráficos bons, cara. Ele tinha um gráfico meio Killer Instinct, não era? Era meio Killer Instinct. Eu lembro que tinha, era mesmo. Tinha o boneco de neve, o bicho de maçã. Calma aí. Mr. Frost. Calma aí. Os gráficos do Killer Instinct eram pré-renderizados numa estação Silicon Graphics e tal. Sei lá se era isso mesmo, mas vamos falando isso. Enquanto do Clay Fighter era stop motion. Isso era... Não sei se isso daí tornava ele mais especial por ter sido feito dessa maneira. Que é... Grandes coisas da nossa infância, como Pingo, por exemplo, era stop motion. Portal os filmes do Ray Harryhausen também. É, Fúria de Titãs, Hércules. É. Caraca. Não, fala, deixa bem claro que é o Fúria de Titãs de 81, tá? Nessa merda que saiu ano passado. Mas, Clerados, quando você fala desse Silicon... Como é que é o nome? Graphics. Essas estações maravilhosas. Era aquele super chip bolado que vinha dentro do cartucho pra ajudar a renderizar os efeitos especiais? Não, O Star Fox tinha um chip... Super FX. Isso. O Star Fox tinha o Super FX. Mas o que a Rare usava eram máquinas de trabalho, computadores, que na época eram, o suprassumo da computação gráfica, pra fazer aqueles efeitos, gerava toda a iluminação, e aí depois você botava o gráfico já, os sprites, já com aquela iluminação no Super Nintendo, porque você não conseguia fazer isso no hardware dele. Uhum. A Silicon Graphics morreu tem pouco tempo, acho que tem uns 2 anos só. É, durou até bastante. A melhor coisa que eles deixaram pra gente foi o OpenGL. É, atualmente sim, né, mas todos os... muitos dos sistemas Motorola 680, qualquer coisa, tinha coisa da SGI no meio da Silicon Graphics. O meu F-Zero foi um jogo... Eu achava F-Zero um jogo tão bom, que eu comprei ele 3 vezes. A primeira vez quando eu comprei ele é porque eu tinha emprestado pra um amigo meu, ele tinha me emprestado NBA Jam. Que é muito melhor que F-Zero. Não, que isso. Não. Muito melhor que F-Zero. Mas era muito maneiro. Aí eu perdi o engagement do moleque. E a regra é clara: se você emprestou um jogo e você perdeu o jogo que foi emprestado, o seu jogo é do moleque agora. Aí eu, eu gosto muito de F-Zero. Aí eu juntei dinheiro e comprei F-Zero. Caralho, eu comprei F-Zero. Aí um dia eu tava indo na casa do amigo meu jogar F-Zero, eu ia depois da escola. Então eu levei o F-Zero pra escola na mochila. Eu devo ter falado pro meu amigo: aqui, trouxe o F-Zero. E algum filho da puta deve ter visto. Na hora que eu fui pro recreio, quando eu voltei, alguém abriu minha mochila e pegou o F-Zero, filho da puta. Estudava onde, moleque? Na Tijuca, cara, porra. Porra, na Tijuca? Tudo bem, porra. Todo mundo te rouba as paradas do teu colégio? É a mesma história, cara, da F-Zero, bro. Ah, é esse o jogo? É. Beleza. Então tá, né? Aí furtaram o meu F-Zero. Eu, caraca, furtaram o meu F-Zero, mas eu gosto muito do F-Zero. Eu comprei a terceira vez. Ele tá até hoje em algum lugar do meu carro. Cara, o Super NES, ele teve ótimos jogos de carro. Completamente diferente, né? Mas o F-Zero, que era meio espacial. Meio não, totalmente espacial. O Mario Kart, o primeiro, pô, era muito bom. O Lamborghini. O 64 foi o melhor, mas o do Super NES era. Não. Tem, isso é mamilos. Mamilos. Foda-se. Todo mundo sabe, quem jogou Mario Kart DS e o Crusher jogou comigo, pra 8 pessoas, todo mundo do lado do outro, dando lag ao vivo, sabe que o DS é muito superior. O DS é o melhor. É. Tá, cara, mas é. Tá bom, cara, você perdeu. Top Gear, porque ele tinha um problema, que assim, você tava com o teu carro foda, aí desligava, ele não salvava o teu carro foda. Não, o maior problema... Eu joguei uma vez 8 horas, meu irmão, 8 horas na casa Caralho. Do meu, eu queria o carro a completo com tudo, aí meu pai veio, hora de ir embora. Aí eu, não, eu preciso de mais duas coisas pra comprar um super motor, tenho que ir embora, você vai embora agora. Aí eu, não, eu joguei 8 horas no lixo, eu não consegui comprar o carro, mas eu não tenho esse ativo. Isso é uma história triste de hardcore gamer, cara. É um ativo. Isso é. Eu joguei muito tempo, entendeu? E, cara, eu não consegui. Eu tô muito triste agora que eu relembrei essa história. Vai fumar um cigarro, cara. Eu vou alugar o Top Gear em algum lugar só pra jogar de novo. Aí, Top Gear tinha uma trilha sonora foda, né? Top Gear tinha uma trilha sonora foda que depois o pessoal fez até aquele shot maneiro que eu não vou lembrar agora, mas a letra é muito boa. O grande problema do Top Gear não é que ele não salvava. É que a física dele era zoada. O que fazia com que o potencial de destruição de um gramínea na beira da estrada era infinito. Se você batesse na grama, um abraço. Como é que era? Um potencial o quê? Potencial infinito de destruição das gramíneas de beira de estrada. Potencial infinito! De destruição. Uma grama do mal, né? É, talvez atrás da grama, você não disse, né? Mas, é transgênico. Talvez atrás do sprite da grama tivesse uma chinquene de aço, né? É, de adamantium. De adamantium, porra. Você não sabe de nada, cara. É verdade, desculpa, cara. Tiveram outros jogos excelentes também que a gente esqueceu de falar. Tem um Rock'n'Roll Racing. Eu jogava muito um de monociclo, que era corrida de monociclo. Caralho, que... Uniracers. Esse jogo era muito bom, muito bom. Porque você fazia altas manobras radicais em cima de um monociclo, mas tipo assim, era só o monociclo, não tinha ninguém em cima dele. Eram manobras o quê? Saco, mas bom. As manobras eram o quê? Radicais? Radicais, né? Tipo... Bicicleta radical! Impossível controlar! Vou enlouquecer com essa bicicleta de ação radical! Totalmente radical! Impossível controlar! A bicicleta radical é quase impossível de dirigir e ainda prende no escuro. Vou tentar andar o dia inteiro, mas vou cair porque ela é totalmente radical! Tipo isso. Pô, pra mim, era 16 bits como um todo. Foi uma era muito marcada pelos beat'em ups. Porque eram os melhores jogos co-ops que tinham na época. Era a melhor experiência co-op que você tinha no beat'em up. Você queria zerar um jogo junto com o teu amigo, tu pegava o Capitão Comando, cara. E um cara escolhia o neném e o outro escolhia a múmia. E vambora. Não, escolhi o ninja. Não é não. Ninja. Mas o mais apelado era Múmia. Só que eu jogava com o Neném, que era muito mais irado. Ah, tá, a Ninja também era muito foda. Não era tão bom quanto o do Mega Drive, mas era muito bom. Mega Drive, o grande beat'em up que eu lembro era o Full. Streets of Rage, que a gente comentou na primeira parte. Só que... Golden Axe também. Além do Golden Axe. Além desses dois, quais são os outros que tinham que eu não consigo lembrar? The Punisher. Punisher da Capcom, que também só foi sair depois do Super Nintendo. Tinha um do Maximum Carnage. Não existe o Super Nintendo. Maximum Carnage era pra qual? Pros dois. Tinha pros dois, eu lembro de jogar pra Mega Drive. Dava pra jogar com Venom, isso era irado. O Comic Zone é um beat'em up. O Comic Zone é um beat'em up. Mas o Comic Zone não dava pra dois, isso aqui era chato. É. Sabe um que dava pra dois e tinha todo o potencial pra ser maneiro, mas não foi? Super Double Dragon. O de Super Nintendo? Double Dragon. Mas tem um que foi muito bom, que foi o Battletoads e Double Dragon. Pô, esse era do caralho. Isso era muito bom, cara. E difícil pra caralho também. Muito difícil. Se você usava manha... Super Battletoads já era maneiro. Tiveram, pô, 1 milhão de outros jogos, né? Tipo, o Super Metroid, a gente esqueceu de falar, mas também... Mas sabe o que é bom? O Super Metroid não foi um jogo que eu joguei tanto, porque eu acho que eu ficava meio perdido quando eu era criança. Eu joguei pra caralho. Você já era velho. Não, porra. Eu tava empolgado com ele. Eu não queria emprestar essa fita, cara. Um amigo meu toda hora, não, me empresta aí, que não sei o que. Eu falei, cara, você não prefere pegar o Revolution X? Ele, não, eu quero o Super Metroid. Eu, pô, nossa, cara... Nossa, que você tava empurrando no cara, velho. Você tem vergonha, né? O problema de emprestar as fitas é que a galera sempre apagava o teu save, né? Tipo, era o teu save perfeito, pô, com todas as fases do Super Mario World completas e tal, não sei o que. Aí eu te empresto, mas salva no segundo slot. Aí tu voltava com 17 fases. Aí você, viado, você apagou meu save. O meu primo fez. Porra, eu não... Star Wars do Nintendo 64, Fortão. Qual era? Um muito ruim. O primeiro. Episódio 1. Eu não posso falar nada disso não, porque uma vez sem querer eu fiz uma merda dessas. E já foi agora, depois de velho. Eu peguei a fita de Game Boy Advance de um amigo meu e do Crusher, nosso chinesinho lindo. Era o Golden Sun dele com save perfeito. E eu, por sorte, não apaguei o save perfeito dele. Apaguei um segundo lá. Depois que eu vi, porra, o save não é que tava adiantadão, vai ver outro jogo. Eu fiz uma merda dessa. Quando apagaram meu save de... Vitinho, desculpa, meu amor. Te amo. Desculpa apagar o seu save do Golden Sun. Quando apagaram meu save de Final Fantasy VII, cara, eu tive um treco, bro. Porra. Tinha milhões de horas lá com Golden Whatever e Fucks fudido. É por isso que eu gosto de Pokémon, entendeu? Porque eu sou uma pessoa egoísta e não gosto de emprestar as coisas. No Pokémon, save só. Então, assim, me empresta? Não, não dá. Não, Pokémon é claramente um jogo que não se empresta, né? Você fala, compra o seu, né? Porque, é tipo, compra o seu e compra outra versão. Pra gente trocar. É, exatamente, pra gente trocar, claro. Eu comprei a versão de macho, você compra a versão de menina. Tipo, eu comprei a Diamond, você compra a Pearl. Viado. Não, esses dois são viados. A única macho menina é Red. Red era de macho. Então, eu comprei a Pearl, não, né? Pra White. Sua bicha. Vem seu amigo e compra o Yellow. Esse aqui deu um shot de porra, né? Que caralho. Pokémon, ele te trollava sozinho, não precisava de um amigo seu chegar e apagar teu save. De vez em quando, rolavam uns bugs na fita que você botava a fita, opa, new game, tudo zerado. No Super Nintendo eu botei Donkey Kong 3. Eu tinha um save Donkey Kong 3 que tinha todos os mapas, aquela ilha secreta, aquela porra toda. Donkey Kong 3 tinha altas sacanagens pra você fazer no jogo. Muita punhetinha pra fazer ali ao redor das paradas secretas. O Game Genie que você tinha que fazer no meio das combinações de cores, os passarinhos dourados secretos que tinha que achar. A porra não, peraí. Você usou Game Genie pra conseguir pegar tudo no Donkey Kong? Não, Game Genie eu tava... jogo de cores, cara. Escuta aí lá. Game Genie é aquele jogo de cores. Do amarelo, vermelho, azul. É você. Amarelo, vermelho, azul. Depois amarelo, gênio, vermelho, gênios. Isso é muito gênios. Isso que eu tô falando. Você tinha uns minutos que você tinha que ficar seguindo as cores pra poder liberar as paradas. Era difícil pra caramba. Aí quando... sim. Eu tava com save quase em 100%, o único jogo que eu quis fazer 100% assim. Eu botei uma vez a fita no cartucho. No cartucho do videogame e... Pegadinha do malandro! Caralho, me traumatizava. Por isso que eu não gosto de achievement, cara. Escrota. É por isso que... Tinha umas fitas que tinham assim, ela só pegava numa posição extremamente específica, que você, pô, colava esparadrapo pro caralho pra conseguir deixar ela naquela posição, que a fita tava toda ferrada. Aí você ia pra escola e e voltava a tua mãe. Aí você olhava, a fita não estava no console. Mãe, você limpou meu quarto? Eu limpei, eu tirei a fita dali pra poder limpar direitinho ali com álcool. Aí você fica, tá? Não, e o melhor? Eu nunca mais vou conseguir jogar o meu jogo. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas o meu Super Nintendo, o Super Nintendo da galera, né, tinha o botão de eject da fita. Ah, então apertava e aí tinham duas alavancas lá que empurravam a fita pra fora. Aí tinha o filho da puta que apertava com força, tua fita decolava, tinha essas porras. Mas me dava um nervoso, não sei por quê, porque não faz diferença, mas me dava um nervoso quando a pessoa arrancava a fita com a mão, cara. Também. Tinha ódio, queria esganar a pessoa. Não! Tem o eject feito pra fazer isso de forma decente, humana, delicado. E vem o filho da puta e vac, vac. Eu falava, cara, assim, não, por quê? Esse nervoso que vocês sentiam com a gente apertando eject no Super Nintendo, eu também tinha. Mas era o mesmo nervoso que eu sinto, sei lá, quando eu tô jogando Xbox ou PS3 e chega alguém, ah, cansei desse jogo, pá, eject. Aí eu, não, sai do jogo antes, volta pro dashboard, caralho. As pessoas falavam assim, não, já vou apertar o eject enquanto o jogo rola. Aí dava uma tela muito zoada, você, caralho. Tu acha mesmo que se você apertar eject antes de voltar pro dashboard, você vai dar algum problema? Você acha que o software não foi programado pra ter um fail safe de saída ali antes, pra não dar merda nenhuma? Super NES, não. Então, fundo do Xbox. Tudo bem que Xbox é da Microsoft, então pra dar uma tela azul não custa nada. E lá, porra! Isso são chagas nos nossos corações que ficaram desde essa época. Exatamente. É trauma, cara. É trauma. A gente sabe que não vai dar nada, mas dói o coração. Na minha época de espinhas na cara. Na minha época de espinhas na cara. Quando o Keo Logan ficou mexendo o saco pra não amassar as cartas dele, eu até entendi, não, beleza, só que só com carta de baralho, de esquina, de faculdade. O cara tá com a carta bonitinha do Once Upon a Time, e eu vi que eu tava segurando as cartas do jeito que eu seguro carta de baralho. Você tava amassando todas as cartas. Amassando porra de burro. O senhor é um viadinho. Aquilo ali desamassa, só botar embaixo do livro. Tava cocô no canto de cima da água da cerveja, né? Isso é muito escroto. Tava mesmo, mas todo mundo tava. Porque aí, eles bebem, eu não bebo. Aí, mas de lápis ele pega o meu livro, abre em 180 graus, aí eu peço pra ele abrir 90 graus e ele fala, você é um viadinho. Aí ele lê. Você é um viadinho, pô. Livro é coleção e leitura. Mas primeiro é coleção, depois é leitura. Exatamente. Eu respeito o desejo do senhor aí de abrir em 90 graus. Não, peraí. Que toque do caralho, que teocê da porra. Bando de psicopata do cacete! Deixa eu te falar, o psicopata aqui é só sociopata. Tá, eu vou receitar cloridrato de sertralina pra vocês, tá? Parênteses muito breve. Eu tenho uma coleção de livros de RPG, todos os livros de RPG que eu tenho são de capa dura. E muitos RPGs, livros de RPG que eu tive, conforme eles foram sendo abertos em 90 graus, sendo foda-se, a capa foi descolando, foi perdendo a capa, foi ficando todo fodido. Mas os livros que a gente abriu em 90 graus foram conservados com o tempo, muito melhores. Então a gente tem um trauma, eu, mestre Splinter, Comandante Cobra. Olha só, você é um babaca, porque os livros vão embora, mas a diversão fica no seu coração pra sempre. Vou mijar. Não. Estou ouvindo o que estão falando, tô no banheiro. Os livros de 90 graus, você vai ouvir quando estiver editando, seu filho da puta, que você vai editar essa parte. Os livros... os livros de 90 graus ainda estão até hoje junto com as diversões do meu coração. Agora vai se fuder e bebe porra de cavalo, seu merda. Tinha que lembrar disso, né? Ainda bem que vai editar, porra. Eu dava porrada na fita, cara, na época que eu tinha aquelas espinhas na cara e muita vontade de ser o cavalo. Caralho! E aí eu falava, caraca, tipo, nossa, a Orcs e tal. Ah, dá uma porrada assim no Super Nintendo pra ver se travava, congelava a imagem. Que mas isso? Não. Entrava. Caralho, isso! Que outro! Você viu o peitinho da Orcs e você travava o jogo, cara? Caralho! Só que nunca travava isso? Na imagem que eu queria. E era aquela época que você não tinha internet, você não tinha um computador pra ficar pesquisando imagem pornográfica e tinha que se virar com essas coisas. Caralho! Minha nossa senhora. Aí, muito bom, muito bom. Aí, uma coisa que eu ficava... Teve até uma história dessas de save que eu me fiquei bem puto, foi com a minha mãe. Eu tava jogando Sonic 3, porque Sonic 3 foi o primeiro Sonic que tinha save, né? O jogo era tão grande que você... Não tinha dias de duração, mas o jogo era relativamente grande pra zerar de uma vez. Então ele salvava na última fase, na última zona que você alcançou. E eu tava jogando lá amarradão, yeah. Aí eu tava na fase tinha passado a fase do cassino, que eu fiquei muito tempo pra descobrir como é que eu passava daquela parte que tinha que subir e descer em cima do bagulho do cassino, que era... Ah, os balões. Isso. Não, não era bem um balão. Você se escorregava uma hora, se subia numa plataforma que ficava girando. Aí você tinha que apertar pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, aquela parada subir e descer. Isso não era nem um pouco intuitivo, porque não tinha nenhuma seta que dizia isso. Eu ficava tentando pular pra aquilo ganhar física, pra poder subir e descer, mas não funcionava. Só depois de muito tempo que eu descobri que tinha que ser pra cima e pra baixo. Quando eu consegui passar daqui, eu falei, caralho, passei. E tava andando, acho que eu tava na Ice Cap Zone. Amarradaça, minha mãe passou, tropeçando no fio do meu Mega Drive. Não! E foi aí que eu aprendi. Nunca mais o seu Mega Drive fica junto da sua televisão, que fica no giroscópio lá em cima, perto da porta. É verdade. Caralho, o meu Mega Drive desceu em câmera lenta, assim, tocando Carruagem de Fogo. Eu assim, gritei. Mãe! Minha mãe me olhou com cara feia, eu tava gritando pra ela. Aí eu olhava pra cara da minha mãe, tipo, vou tomar esporro. Aí eu olhava pra cara do Mega Drive, ele vai quebrar. Aí eu olhava pra minha mãe, fudeu, mãe. Ela vai Mega Drive, caralho. Ah! Aí foi um trauma bizarro, porque o videogame caiu no chão, a fita foi cuspida na puta que pariu. Principalmente porque eram duas fitas, era Sonic Knuckles junto com Sonic 3. Então Sonic Knuckles voou na puta que pariu, bateu e isolou o Sonic 3 pra algum lugar. O Mega Drive deu uma abridinha, sabe daquelas que você dá um toquinho depois pra encaixar? Clack! Tá ligado? Nossa. Ele deu uma abridinha. A minha irmã fez a mesma coisa com o meu, cara. Só que ela tá jogando Star Fox. Ela, a nave tem que subir! A gente puxou assim, moleque. O Super NES, ele veio, ele parou no ar, moleque. Igual o Dadá, moleque. Parou e desceu, moleque. Aí ele desceu. Só que ele não quebrou. A voltagem dele atrás mudou. Aí eu tentei ligar e nada. Ah, você quebrou o meu videogame. Não ligo, moleque. Fiquei muito tempo com o videogame quebrado. Aí eu falei, olha só, agora eu vou levar lá na autoridade e você vai consertar. Aí eu cheguei lá, o cara, a voltagem está errada. Aí eu. É. São 20 reais. Tipo o pai, tipo, do assim, Fox, né? 10, ó, pronto. Aí eu, caralho. O pior. Tipo o pai do Fox. Filho, aproveita que você tá aí no México, compra um PlayStation 3 novo, que o dos seus irmãos quebrou. Quebrou o quê, pai? Ah, a tela tá preta, escuta uma parada. Quebrou. Mensagem na tela preta. É preciso atualizar o firmware. Nossa. Nossa. Esse dia. E o Ninja Inimigo agradece por isso até hoje. Com certeza. Tá aí um jogo que a gente esqueceu, hein? Deixa eu terminar minha história antes, porra. Aí o controle 2 do Mega Drive ainda caiu no chão, brother. Eu fiquei muito puto porque o botão A do controle do Mega Drive, ele era mais afundadinho que os outros. O meu controle do Player 2 do Mega Drive, A, ficou mega afundado, você não conseguia mais apertar ele. Então, toda vez que o amigo meu jogava lá em casa, eu falava assim, então, vamos jogar o que tem B e C. O que tiver A, a gente não toca. Ah, pera aí, Mega Drive não foi semana passada? Não, eu tô contando histórias de save. Sacanagem, cara, pô. O podcast é teu, pode falar o que você quiser. Pode falar de mamilos aqui, que tá tranquilo. Sensacional. Mamilos. Caralho, qual mamilo que tu mais gosta, brother? Pô, mamilo do meio, pô. Tava perdendo força desde a supremacia Master System que ela teve aqui no Brasil e lá? Não, porque ela representava alguém de fato. Enquanto os consoles da Nintendo, relembrando, né? Os consoles Nintendo aqui no Brasil, na época do Nintendinho, não tinham representante oficial. Então o que se tinha era uma série de empresas nacionais comprando os direitos de produção. Entendi, eu queria que você discordasse mesmo. Não é que você falou, tipo, não, seu burro. Não falei nada disso, cara. Você é um idiota que não sabe interpretar o que os outros falam. Ai, que burro, cara. Ai, que burro. Zero interpretação. O que se tinha aqui no Brasil era uma série de outras empresas, como a Dynacom, a Gradient e a própria CCE, a Continua Comprando Errado, que aliás vai lançar um tablet com Windows 7 aqui, deve ser uma maravilha. Escolheu errado de novo, né? Continua comprando errado. E elas adquiriam os direitos de, ou não adquiriam os direitos, na verdade eu não sei, de fabricar clones do console Nintendo aqui no Brasil. E aí tinha Turbo Game, Phantom System, Top Game, Dynavision, Motherfucker, etc. E Phantom 93, System. Phantom System. Eu tive um. Também. High five. Em 93, a Gradiente, a Estrela, o melhor da brincadeira, e a Nintendo se uniram pra criar uma holding aqui no Brasil. Uma joint venture. Isso, Mass Vendor, uma joint venture. Formaram uma joint venture pra representar o Super Nintendo aqui no Brasil. Por um lado, a Gradiente e a Estrela teriam a oportunidade de fazer a expansão, a Gradiente, pro ramo eletrônico de entretenimento, a Estrela pro ramo de entretenimento eletrônico. E a ordem dos fatores é importante, porque a Gradiente estava no ramo de eletrônicos, fabricava eletrodomésticos em geral, e a Estrela, brinquedos, né, não eletrônicos. Não, que isso, tinha um carrinho de controle remoto da Estrela, um Jeep muito irado, que... Isso é elétrico, não é eletrônico. Ah, de eletrônica, piana. Pô, então quer dizer que o controle dele é elétrico, não é eletrônico? Não era pilha? Hã? E o Pense Bem? Quê? O Pense Bem era da Estrela? Pense Bem era da Tectoy. Ah, tá, beleza, mas eu tô trolando, cara, eu não sei a tecnicalidade que diferencia elétrico de eletrônico. É eletroeletrônico, uma coisa vem da outra, a eletrônica vem da parte elétrica. Eu também estava trolando. A doméstico, um carrinho eletrônico. Isso. Como o Killer Asus disse, a Estrela teve a oportunidade de entrar no mercado de eletrônica fina. Fina. E nossa. A Nintendo passou a estar representada aqui no Brasil e passou a ter uma empresa que fazia a garantia de qualidade dela, já que antes ela tinha que lidar com CCE, Dynacon e etc. Em 91, aqui no Brasil ainda não tinha a Playtronic, mas chegou a se mover 100 milhões de dólares com vendas de videogame e produtos afins. Se movimentava muito dinheiro aqui no Brasil com essa indústria, então eles viram aí uma boa oportunidade de lançar aqui os produtos da Nintendo. E aí colocou-se aqui o Nintendo, o Game Boy, o Virtual Boy, o Super Nintendo, e durante uma época chegou-se a ter o... Durante uma época não, chegou-se a ter de fato o Nintendo 64. E aí eles levaram durante toda essa geração com a Playtronic. Isso só foi morrer lá em 2000 ou 2002, que a Gradiente já sozinha, porque no começo do... No final de 96 a Estrela resolveu sair da joint venture, porque achou que não tava valendo a pena, enfim, não sei os motivos. E a Gradiente seguiu sozinha, quando em 2003 eles resolveram parar, porque, pra gente lembrar, né, em 2003, ou o pessoal que é mais novo não vai lembrar, no começo de 2003 o dólar tava cotado a 3,60 aqui no Brasil, então realmente era, não valia a pena. E aí eles pularam, né, até depois chegou a estourar 4 reais, né, teve aquela crise em 2000 que o Fernando Henrique desceu do avião dizendo que o Brasil tinha quebrado, etc. Então naquela época não tava valendo a pena. E também o PlayStation, não pirateado, né, mas trazido via Paraguai, estava sendo vendido aqui a um preço razoável. Em 98, 99 ele era vendido a entre 200 e 250 reais. Então os videogames aí licenciados, que na época era só o Nintendo 64, não estavam valendo a pena e a Gradiente retirou-se. Por outro lado, a Tectoy continuava lá com os produtos da Sega, que ela já vinha desde do Master System, passou pro Mega Drive e continua até hoje. E tirou também. Chegou também no Dreamcast. Chegou ao Dreamcast, exatamente. Gozei no meu Dreamcast. Tirou o dinheiro dela lá, como tira até hoje, né? Eles continuam fabricando, é porque deve dar algum dinheiro. Uma coisa que eu me surpreendo é que, fora o Internet no Superstar Soccer, que não foi feito aqui, além do mais, eu não consigo pensar em jogos que a Tectoy fez, assim, pro Super Nintendo. Eu sei que tiveram alguns pro Mega Drive, inclusive ela lança jogo até hoje, Mega Drive Show do Milhão, Guitar Hero zoado e whatever. Ainda? Sério? Sério? Tem um Guitar Hero zoado, foi foda. Pô, tem um Guitar Hero deles aí pra Mega Drive, cara. Tem sim. E acho que não é tão zoado assim, não. É o que dava pra fazer. Sim, mas assim, lançando o jogo pra Mega Drive até hoje, saca? Ou você lança aquele jogo pra aquele portátilzinho que só roda emulador, ou você tenta uma PS, um Xbox Live, entendeu? Uma coisa menor assim, né? Agora, pra Super Nintendo eu não lembro de nenhum jogo assim, Mônica no Castelo do Dragão. Teve, a Playtronic lançou em 94 uma versão daquele Tony Meola, um jogo de Super Tony Copa. Meola, o Super Copa. Eu tenho, colocaram... foi com esse jogo que meu pai me comprou. Oh, isso é o Pringles. Cara, tinha propaganda. Tinha propaganda da Elma Chips nesse jogo, é muito bom. Te dou Super Nintendo. Pepsi. Tinha propaganda Pepsi, acho que Pepsi, Pizza Hut também. Olha só. Te dou Super Nintendo com essa fita de futebol. Se você passar a torcer pro Botafogo. Eu, na hora, virei botafoguense. E você pode. Não Botafoguense até hoje. Hoje eu sou regente. Ele continua um vencedor. Por um jogo ruim, você virou Botafoguense. Foi pelo Super Nintendo, o jogo vinha de brinde. Ah! E você era o que antes? Antes não era nada, eu já fui porra nenhuma, porra. Ah, então foda-se. Ah, então tá tranquilo. Pensei que se eu fosse, sei lá, alguma coisa melhor. Mas se eu fosse tipo flamenguista. Ele não era nada melhor, ele acabou de falar que ele era vascaíno antes. E Fritz, você tá falando bem do Flamengo? Por quê? Não, eu não tô falando bem, cara. Eu falei, se você fosse um flamenguista, você poderia ter que ter trocado. Você tava melhorando. Por isso que. Então Isso é lá, isso é verdade que teve uma época que o Mega Drive voltou a vender mais? Nossa. É verdade? É verdade sim, Mestre Splinter. É verdade sim, Mestre Splinter. Nos anos de 92... Puta, eu estou contando, deixa eu falar. Nos anos de 92 e 93, com grandes campanhas de marketing, a SEGA correu atrás da Nintendo e foi atrás do prejuízo. E foi aí que eles tiveram seus melhores dias. Embora não chegassem a retomar a liderança em vendas totais, em vendas localizadas naqueles anos, com o lançamento do Sonic e uma versão muito mais sanguinolenta do Mortal Kombat em 93, a SEGA teve o que precisava para retomar uma boa parte do market share. E com isso, nos Estados Unidos, ela acabou superando o Super Nintendo. E com isso, tiveram uma boa ideia. Vamos lançar o Sega CD. Só que... Oh! Não foi uma boa ideia! Ou na trave! Na trave não! Pra fora! Esse próprio trunfo da Sega de novamente passar à frente da Nintendo em termos de tecnologia acabou sendo o pivô do próprio declínio dela. Como a versão do Mega Drive de Mortal Kombat vendeu 4 vezes mais que a do Super Nintendo, devido até à violência que era muito mais fiel aos fliperãs, mas ele também recebeu pelo menos 4 vezes mais atenção da sociedade americana, que foi em cima do Mega Drive, né, do Genesis, da Sega, falando que eles eram muito violentos, enquanto a Nintendo tava lá com a sua política família, né, não tem muito sangue, tá, você tem que saber um código. E acabou dando de volta uma parte do market share pra Nintendo, afundou a Sega em críticas, porque aí o Sega CD acabou não fazendo sucesso, lançou-se meia dúzia de jogos. Eles ainda foram atrás pra lançar o Sega 32X, porque na época teve os boatos de que a Nintendo ia começar um projeto novo, que na época foi batizado de Projeto Atlantis, que depois virou Dolphin, e que muito depois, Dolphin não, virou Ultra, e que muito depois só que foi virar Nintendo 64, e a Sony também já estava começando a trabalhar no PlayStation. A Sega, que tinha um mercado de 65% nos Estados Unidos, tomou para 35%, embora na Europa ainda tivesse muita coisa, e 75% no Brasil, vai. O que eu quero fazer muito uma ponte pro nosso próximo episódio de Era Uma Vez Um Beat, é que a Sony, por causa do Sega CD, foi contratada pela Nintendo para começar a desenvolver um periférico que lesse CD pro Super Nintendo. Sim. Esse periférico e essa contratação que a Nintendo fez da Sony foi provavelmente o maior erro que ela já fez na vida, porque no meio do processo eles tiveram alguma discussão, algum problema, alguma desavença em que eles romperam o contrato e pararam de trabalhar junto. A Sony, olhando aquele projeto meio caminho andado, falou: cara, não vou largar isso. Isso, já gastei dinheiro nesse troço. Vamos lançar o PlayStation. Mas... A Nintendo quis fazer muita imposição em cima da Sony. O que seria razoável se a Nintendo estivesse tentando negociar com uma empresinha de Walkman? Só que nessa época, com a Tectoy. Só que nessa época, a Sony não era mais uma empresinha de Walkman. A Sony já estava se tornando uma gigante. A Sony já fazia filme. A Sony já fazia tudo. Não era a Sony de 1980. Então aí eles quiseram botar o pau na mesa e a Sony falou: o meu é maior. Japonês, você também é. Eu também sou, mas eu tenho uma divisão americana maior. Eu tenho aqui. E aí, o resto é história, né? A SEGA ainda tentou fazer o 32X, né? Aqueles jogos que eram mais tímidos que jogo. Teve aquele jogo de Kamen Rider. Daquele jeito. Que ninguém Kamen jogou. Zeto. O Kamen Rider Zeto. Eu joguei. Eu também. High Five da Discordia. Que merda. Você jogou todos os jogos horríveis que já existiram no planeta. Jogou. Grande parte. O cara é experimentado. A SEGA desistiu do Mega Drive e passou a desenvolver o Sega Saturn, que ela lançaria em 94, ainda antes do PlayStation. E a Nintendo só voltaria a lançar um videogame em 96 com o Nintendo 64, porque ela foi pega aí na troca de tapas com a Sony, perdeu, aí teve que ficar 2 anos, e a gente sabe o que aconteceu com o Sega Saturn. Mas esse é papo para outras aventuras. Podcast, depois de 1 ano de vida, eu quase já... Mas como que teve o fim dessa guerra? Quem foi o campeão? Quem saiu do ringue com as mãos pra cima? Com as mãos sujas de sangue do inimigo. Exatamente, do adversário. Apesar do que muito se comenta, as pessoas falam que o Super Nintendo é muito superior ao Mega Drive. E aí, podem ter suas razões ou não. Tem a parte do subjetivo, a parte do que é tá no seu coração, no fundo da sua infância, tenra. Porque o pessoal geralmente era mais novo nessa época. Mas os números não mentem, confiram conosco no replay. Na época dos 8-bits, o Nintendo deu uma goleada no Master System. Foram 62 milhões contra 13. Passando para a época dos 32 e 64, o PlayStation vendeu 100 milhões de cópias, o Nintendo 64 vendeu 33 e o Sega Saturn vendeu menos de 10, 9,5. Nossa senhora! O PlayStation 2 vendeu 150 milhões de cópias, está vendendo ainda. O Xbox, primeiro, vendeu 24, o GameCube 22 e o Dreamcast 10. Na época dos 16-bits, a gente tira o TurboGrafx, que vendeu 10 milhões só, então ele nem entra na conversa. Mas entre o Super Nintendo e o Mega Drive, a disputa é 49 milhões pro Super Nintendo, ganhou, mas contra 40 do Mega Drive. Então, é uma diferença de 9 milhões só. É a menor diferença entre todas as gerações até a atual agora, se você tirar o Wii, se você considerar o Wii como uma coisa separada. Porque o Wii sozinho vendeu quase mais do que o PlayStation 3 e o Xbox 360 juntos. Entre os dois, o Xbox 360 e o PlayStation 3, a gente tem hoje uma diferença de 4 milhões a favor do Xbox. Mas tirando isso, a essa época de 16-bits é que tem a menor diferença. Engraçado que essa foi a primeira vez que o mundo dos gamers foi bipolar. Você tinha gigante da Sega, gigante do Nintendo brigando lado a lado e por muito pouco uma saiu vencedora. Foi uma época que foi muito acirrada a disputa. É, imagine que você tem um jogo de futebol, começou 1-0 pro Mega Drive, que o outro time não entrou em campo. Aí o outro time empatou 1-1, fez 2-1, fez 3-1. Aí esse foi lá, empatou 3-3, bateu duas bolas na trave e quase fez o quarto. Aí o outro fez o 4-3 e ganhou. Até é. Ou então, muito pênalti. Bem. Um outro parâmetro. Muito bonito. Muito bem. Caraca, sua analogia. Muito bem. Tá bom, Cláudia, senta lá, valeu. Tá bom, Cláudia, senta lá. Desculpa, Rebeca. Os outros gostaram, porque os outros gostam de futebol. Você é menina, tá? Vai brincar de boneca, então. Ah, machismo. É. Peraí. Outra analogia. Outra analogia muito boa. Você teve a primeira guerra entre o Nintendo e o Sega Master System. E depois você teve a segunda grande guerra entre o Super Nintendo e o Mega Drive. E essa foi a última guerra romântica. Porque a próxima foi realista e depois a parnasiana. Sim. Hoje a gente tem a guerra parnasiana, que é o bem, que é representado pelo Wii, contra o mal unido, né? Que é o PlayStation e o Xbox. Então me diga, sociopata digital Bebe, se as pessoas quiserem se comunicar com a gente para poder falar sobre esse episódio sensacional, mandar parabéns pro ano, mandar presentes para nós ou mandar simplesmente porradarias, como ela faz? E fala para mandarem jogos no Steam de presente. Se você quiser participar, manda um e-mail para baixo, frente e sobre. Não. Não. Eu gosto de jogos arroba baixo, frente e sobre.com. Gol. Se você quiser participar, manda um e-mail para eu. Gosto de jogos arroba baixo frentesoco.com. Mas no site. Então, Little Babs, se as pessoas quiserem se comunicar com a gente no Twitter, como elas fazem? Você entra no arroba baixo frentesoco. Não é só isso, Little Sociopata. E se eles quiserem entrar no nosso site, que é site, como diria o nosso amigo Cabeça Grande, como eles fazem para deixar comentário? Você acessa www.baixofrentesoco.com. Little Babs cresceu rápido. All nossa, right. Apertar de relâmpago. Virou uma mocinha. É isso aí. Presentes para baixo, frente, soco.com. Produção Steam. Produção deliciosa. Fala aí pra gente qual era o seu jogo favorito de SNES. Qual era o seu precioso? Meu jogo precioso de SNES é contra... Não, Smigo disse que o jogo precioso era Super Street Fighter. Não! Turtles in Time era muito bom. Agora é orgásmico. Caralho, muito bom. Não se esqueçam de entrar no Ludobar e assistir os vídeos atrasados dele. Aê! Tá. Se quiser assistir várias vezes os vídeos atrasados, eu prometo fazer um novo. Bom, na verdade, eu tô editando enquanto isso. Então, gente, se vocês quiserem ajudar cinco meninas muito alopradas, muito legais, opa, vão no www.alguma-coisa-topblog.com e votem no Bros of War. Eu paguei no vídeo. Bota agora lá. Eu vou votar. Agora sim, você vai ganhar muitos votos. Bros of War como o blog do Brasil. Então, olha só, tem um site aí que você entra pra votar no Top Blog, descobre, entra lá. Você faz o seguinte, você entra no Girls of War, entra no girlsofwar.com.br, lá na barra lateral direita, tem um símbolozinho meio roxinho, escrito lá Top Blog, clica aqui pra votar, você clica e vota. Isso você pode votar 15 vezes. Se tu quiser o Easy Mode, se tu quiser o Hard Mode, tu procura como é que você faz isso, procura o site delas lá, que é site, e vota lá e abraço. E não você também faz o seguinte, você entra, já que tá lá no Girls of War, você procura, ela falou que ia pagar meu almoço segunda-feira lá em Brasília, se eu falasse. Você entra lá e lê as matérias da Rebeca Lioste sobre meninas e jogos, que ela falou. Ela tá entrevistando grandes personalidades aí, personalidades femininas brasileiras, as meninas de jogos, e as leitoras do blog. Excelentes matérias, recomendo. É isso aí. E não Rebeca, se você... E o que a gente pode encontrar de atualizado no Pizza Frita? Ih, caceto, Pizza Frita tá meio parado. Tá criando mofo na pizza. Então, vocês querem uma pizza mofadinha? Encontrar. Falou sobre GameCraft, mas se vocês quiserem uma pizza mofadinha, dá um pulo lá no Pizza Frita e have fun. Espera sair o seu espião safado e joga com seus amigos, que é um jogo muito bom desenvolvido pelo Killerazos. Exatamente. Não só por eu, como outros também. Os Ludobardos. Ludobardos. The Ludobardsers. E Daigrons. Tá rolando release lá no Onmitsu? Não, o Onmitsu tá paradaço, velho. É por isso que tá todo mundo aqui. Ninguém mais atualiza o deles. É mesmo. Aí foi todo mundo parar aqui. É o Ninja Inimigo e o Ilaps. Então foda-se, né? Aqui não, tem a Bebs aqui, pô. A sociopata digital tá acompanhando o Top Blog. Votem nela, que ela é a única que traz conteúdo diário lá. A gente traz semanal. Ela é prolífica, cara. Ela é prolífica. Isso aqui não traz conteúdo, né? Com certeza. Eternidade, por que você não participou hoje aqui? Ah, são noobs, tô jogando com o PSN, batendo punheta, com um braço gigante. Ê, cavalo! Aí, tem um drink aqui pra se tomar, prova isso aqui. É gostoso? Não fode, porra. Pô, prova aí, é bom? Tá. Tu vai achar delicioso, tá, cara. Não, pô, isso eu tomo todo dia, café da manhã dos fortes. Isso é noob, você não toma. É leite de miápica. Toma isso. Leite de fona. Valeu, galera. Até semana que vem. Abraço. Adeus. Até sexta-feira. É até sexta-feira. Pode crer. Até depois de amanhã. Depois é essa, filha da puta. Puta. Episódio 51. Boa ideia. Depois de amanhã. Uma boa ideia esse episódio. Cara, depois de amanhã não. Depois dos e-mails. E-mails. E-mails. Esse eco que o presunto Fritz tá botando, tá me tiltando, moleque. Caralho. Mas a arquitetura era toda circundada por... Porra, presunto! Desliguei ele. Nossa. Chutado para fora. Isso me lembra MP3, né, cara? Porque MP3, player, começou como MP3. Aí começou a tocar arquivo MP4. Virou MP4. Pariu. Isso me lembra sistema de... Isso me lembra presunto. Isso me lembra que presunto é um babaca. Cara, não. O meu celular sabe que é uma dízima periódica, né? Hã? Porra, aí. Aí. Tá, aí. Vai lá. Aí. Sabe que... Ia completar, cara. Cara, é o primo do Spento, né? Peraí, Bruno, fala de novo que tá bem baixo. Expulsa essas pessoas também, ô seu viado. Pô. Foi um... Rapidinho, só um segundo, Daigo, ponto icônico. Daigo, quando você for digitar, tenta dar um mute no microfone, se puder, por favor. Desculpa. Então digita sem estuprar o teclado. Como assim? Nem digita tão rápido assim. Para tirar gozo do cavalo do teclado aí, por favor. Não fui eu, estão vendo isso. Que não, ô, bicho, tu vai tomar um murro do caralho quando eu te conhecer, sério. Fala, Rebeca. Acho que ela dá um telefone. Tá mudo, Rebeca. Desmuta, Rebeca. Ah, não, tô aqui. Foi mal. É porque eu me distraí com o negócio. O... Se tá com um grande... Caralho, ele tava lendo aqui o negócio que eu tava falando com o Hilário. Grande caralho? Que merda. É, porque ele tava falando comigo, entendeu? É que eu tô falando com ele, porra, grande caralho. Falando cavalo. E vocês sabem que o meu dedo anelar é do tamanho do dedo médio, né? Posso falar um negócio? Por favor, Rebeca. Pode. É que eu esqueci de levantar o bracinho, foi mal. Tá falando mudo, né? Tá com vergonha porque não faz o sovaco. Porque tá frio aí. É verdade. Eu também não raspei, não, fica assim, não. Eu também não, minha namorada sempre fala. Just não, mas então você tá falando. Tem alguém tomando esporro aí. Era o Hilatos. Não, que eu tomando esporro. Óbvio que é o Daigo, né, cara? O Rose. Não, não. A tua mãe tá gritando com alguém aí. Né, cara, eu tô vendo. Não, piscar. Não tá não. Eu tenho dois monitores, eu tô vendo dele piscar a porra. Eu também tava vendo do Hilatos piscar, só que o Hilatos tá botando a culpa no Daigo. Beleza. Caraca, beleza, vou mandar um print screen aqui. Minha porta tá fechada, cara. Tá todo mundo aqui em casa dormindo, cara. Mandar um print screen da sua mãe. Tá achando. Alright. A mãe no meio. I'm a mother lover. You're a mother lover. We should be motherfuckers of each other's mothers. Quem saiu do ringue com as mãos pra cima, com sujado de sangue? Caralho. Quem foi que saiu do ringue com as mãos sujas de sangue do inimigo? Exatamente, do adversário. Tá bom. É fácil. Então você faz melhor, você espera sair aí um jogo que tá saindo. Caralho. Jogo. Caralho, peidou no microfone. Explodiu um bueiro lá na Zona Leste de São Paulo, tá chegando lá já. Eu só fui jogar Chrono Trigger. Microfone! Zelda. Fala perto do microfone! Se você calar a boca, eu falo. Continua longe! Porra de risada do demônio que é essa?